A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Já falamos aqui nesse podcast que passamos mais da metade das nossas vidas esperando. A gente ficou ali aguardando o final de semana, as férias, o dia do pagamento, a tão sonhada Mega Sena, a menstruação também, né? Por que não? A gente até já falou sobre isso nesse podcast. Pengue, maldito esse, inclusive, né? Mas tantos outros deadlines ali que depois que alcançávamos, a gente voltava pro início do ciclo ali, fazendo com que nossas vidas se tornem um loop de mesmices. Mas, transportando essa analogia para a temática do nosso podcast, lembramos de quando éramos crianças e como um cachorro que aguarda ali por um arremesso de um osso em um churrasco, a gente ficava esperando pelo tão aguardado Dia das Crianças. Você aguardava pelo Dia das Crianças ou você aguardava também pela parada do Dia das Crianças que o Silvio Santos falava? Lembra disso? Não. Só fazia, né? Eu só lembro que ele transmitia a Parada das Rosas direto de Pasadena, na Califórnia. Não, e tinha a parada do Dia das Crianças aqui também, isso que era uma tentativa de fazer uma parada, como os americanos fazem muito bem. A minha esposa foi, inclusive, numa dessas paradas. E ela viu o Jô Soares caindo de moto numa das quedas dele. É porque, mesmo? Porque todo o elenco do SBT ia participar dessa parada. E ele tomou uma vaca no asfalto. Exatamente. Que cena. Sua mulher subiu mais ainda no meu conceito. Privilégio tanto, né? Mas enfim, a gente ficava então aguardando o Dia das Crianças, quando a gente ganharia aquele sonhado brinquedo. Ou teríamos uma terrível decepção de abrir um pacote ali, né? E de repente tem uma cacharel dentro. Cacharel. Quando eu vejo alguém de cacharel, eu lembro de um membro com fimose. Porque fica aquele prepúcio no pescoço. Eu sou uma criança de poucas fotos da infância por conta de fatores financeiros. Uma das pouquíssimas que eu tinha estava com uma maldita de uma cacharel e eu dei fim nela. E Alexandre, então qual é o tema de hoje? Então vamos falar pelo aguardado até hoje, Dia das Crianças. O melhor que há no mundo são vocês, crianças. Noite com a parada das crianças. Momento wiki aqui agora no nosso podcast. Pelo mundo, o Dia da Criança possui datas distintas, mas aqui no Brasil a história é mais ou menos esta. Ali no ano de 1924, o deputado Galdino do Vale Filho teve a brilhante ideia de criar o Dia das Crianças. Os deputados aprovaram e o dia 12 de outubro foi oficializado como Dia da Criança pelo presidente Arthur Bernardes. Mas somente ali em 1960, quando a fábrica de brinquedos Estrela, olha só quem estava por trás de tudo, fez a promoção conjunta com a Johnson & Johnson para lançar a Semana do Bebê Robusto. Bebê Robusto. E aumentar suas vendas. E a data passou a ser comemorada. Olha só. O feriado, que é um dia da santa, né, da padroeira do Brasil, ficou ali em segundo plano, né? Porque... Pois é, engraçado, porque várias pessoas acham que, é feriado que o feriado é do Dia das Crianças. É. Gente, criança não merece um feriado. Imagina se não tinha dinheiro pra fotos, imagina dinheiro pra presentes na minha casa, né? Me lembro muito pouco de presentes, mas já contamos aqui até de alguns. Mas eu fico vendo hoje como a TV realmente é a imagem da besta, como diria aqueles antigos outdoors na cidade marginal. De São Paulo, na marginal, né? Até hoje uma overdose de campanhas e publicidades tentando induzir ali as crianças a pedirem para os seus pais: ah, eu quero isso, eu quero... A minha filha, que vai fazer 3 anos... Já tá pedindo. Ela fica assistindo desses canais infantis aí, ela fica pedindo tudo, obviamente. Um dos grandes desafios para os publicitários que trabalham vendendo brinquedos é fazer com que criança entenda que o que tá passando na TV pode ser adquirido e o canal são os pais dela. Já aprendeu muito bem, não, né? Que ótimo. Missão cumprida. Pai, eu quero isso. Pai, eu quero aquilo. Como eu disse, a gente também já era ali alvejado por essas campanhas e a gente queria ter de tudo, né, Walter? A gente queria ter... Não, é impressionante. Eu quero o mundo e eu quero agora. Exatamente. Desde um pogobol, né, até muitas outras coisas. Eu acho que o grande problema problema para uma criança naquela época, eu acho que hoje deve ser assim, era o quê? Correr o risco de ganhar, uma, como você disse, uma cacharréu. Mas não só uma cacharréu, porque ganhar roupa era uma derrota sem tamanho, né? Era uma merda. E eu que sou pai, só para fazer um adendo aqui, quem for presentear, por favor, dê roupas, né? Não dê roupas. Você que você queria um pega-vareta. Geralmente, os pais não davam roupas no dia das crianças. Mas os tios e os avós, eles tinham esse latrocínio e nos presenteavam com roupas. Com roupas, exatamente. Meias, pullovers, camisetas. Toca, né? Aquelas tocas, cara. Que caralho, por que merda? Uma velha, vai te dar... Que bosta você vai fazer com a touca? Eu tenho uma tia, cara. Que ela até hoje, se abusar, me traz uma touca. Mas ela que faz, o pior são aquelas... Ela que faz, é touca homemade. Não, é a pior categoria de touca, gente. Que toca, bosta. Touca homemade. E ela faz. Ela só sabe fazer três coisas na vida. Cachecol, touca e luva. Mas ela não faz as luvas com os dedos. Ela faz luva de boxe, manja. Só, pra, só do dedão. E aí, pra adultos, ela faz. Já viu um touca... Cachecol? Touca cachecol. Deve ter sido desenvolvido por ela. Por essa tia, exatamente. Exato. Ela teve a brilhante ideia de unir ali. Voltando para os brinquedos, Alexandre, nós até tivemos episódios falando só de brinquedo aqui, mas vale a pena frisar o que, que a gente aguardava, né, receber quando a gente abria as caixas. A expectativa por ganhar alguma coisa, e eu me lembro da propaganda do Pega-Vareta, por exemplo. Tinha propaganda Pega-Vareta? Tinha, mas mesmo assim não chegou até a residência dos Moreira. E eu me lembro, depois de passar um dia das crianças e o Pega-Vareta não ter aparecido, eu pintando palitinhos Dina, palitinhos Dina, pior, com giz de cera ali, pra tentar brincar. Mas, curioso, você falou aí que fazia Pega-Varetas. Sim. Daqui a pouco eu vou ler um e-mail que tem a ver com Pega-Varetas homemade também. Que ótimo, cara. Excelente. Voltando aí aos brinquedos que a gente gostaria de ter tido, e pelo menos no meu caso, lá na minha casa, a gente gostaria de ter tido. Pula Pirata, que era um brinquedo que Pula Pirata, sonhava. Eu acho que a Estrela relançou, que é aquele barril que você enfia um pirata, vai enfiar faquinhas. Uma hora ele faquinhas. Pula pra fora, né? É. É. Eu acho que tem versão pra iPhone também. Mas o Pogobol, na verdade, a minha irmã ganhou, me lembro muito bem. A minha irmã tinha um padrinho que era meio rico, que também isso era meio hit. Botar o filho pra ser batizado por alguém da classe social melhor. Exatamente. No meu caso aconteceu, mas os meus padrinhos cagavam pra mim. Mas já no caso da minha irmã, não. Era legal. Porque os meus padrinhos tinham um bar, a única coisa que eu ganhava era geleia. Era conhaque. Conhaque de Alcatrão, São João da Barra. Por isso você se tornou um alcoólatra. Já a minha irmã, não. Os padrinhos dela eram bacanas. A gente sempre dava uns presentes legais, assim. Ela ganhou um Pogobol, me lembro disso. Uma das minhas madrinhas, ela é bem carola. Uma vez ela me deu uma bíblia. O filho dela ouve os podcasts. Isso é dar um par de tênis pra um saci, cara. O filho dela ouve os podcasts. Ele vai sacar na hora do que eu estou falando. O gênio, você lembra dos gênios, cara? Porque eu tenho um gênio em casa hoje, mas... Mas da sua mulher? Né? É, mas pelo menos ela fala que é dela. Ela me deu. É, não foi comunhão parcial de bens que vocês casaram? É dela, caralho. Você lembra do Pinote? Não lembro. Pinote era um... Acho que da Estrela também. Um burrinho. Inicialmente ele era de pé, aí você ia colocando as cangalhas nele. É um brinquedo com uma temática sertão nordestino. Porque ele tinha uma cara de jegue mesmo. É, você ia atrelando ele, só que era revezando. Colocava uma cangalinha e outro colocava outro. Aí quando ele arriava e jogava, dava um coice e jogava tudo pra cima, o último cara que colocou perdeu o jogo. Eu me lembro de uma vez que a minha expectativa era ganhar um forte Apache do Playmobil. Sim. Né? Era outro hit. E eu, putz, grilo, né, cara? E obviamente que não ganhei. E passado, tipo, uns 4 semanas depois do Dia das Crianças, já beirando, acho que o Natal, minha avó chegou com 4 Playmobils. Como é que é o plural de Playmobil? Playmobis. Que ela chegou e falou assim, sobrou da onde, irmão? A minha avó, como eu já disse, ela trabalhava numa delegacia. E, pasmem vocês, a Troll usava a mão de obra dos presidiários pra montar Playmobil. Sério? Sim. sim, Walter, Rezende. Então, aqueles então, quatro... Então era Playmo... muito possível você encontrar maconha nas caixinhas. Não, porque saía, né? De, não, não, sei lá. É, ou na entrada, carregador, né? De celular. É, isso. Se fosse mas, hoje. Veja você, como a Troll usava a mão de obra ali dos presidiários... Eles literalmente sobraram... trollavam os presidiários. Sobraram quatro Playmobis ali que chegaram. Não, não foi um forte Apache, mas chegaram ali. Os únicos quatro Playmobis que eu tive até hoje na vida. Tinha um hit entre as meninas, que era aquela, aquele brinquedo fofolete, que era fofolete. Muito aguardado, né? Era um que vinha na caixinha, né? Isso, de, que tipo... era cheio de serragem, isso. Areia, sei lá que merda era aquilo. Eu cheguei a abrir uma fofolete da minha irmã pra saber o que diabos aquilo era enchido. Não me lembro o que tinha, talvez por conta da minha irmã ter me dado uma paulada. Parecia areia, porque ela era um pouco pesado, assim. Eu acho que ela que era areia. Areia. Né? Outro hit aguardado do Dia das Crianças era o Aquaplay. Temos um episódio que fala só de Aquaplays. Eu bebi a água do Aquaplay. Um brinquedo que as pessoas compravam e ficava nos cantos da sala sem nunca terem tido uma resolução era o Cubo Mágico, né? Que é conhecido mundialmente como o Rubik's Cube. Ganhava, né, aquilo, aí você tentava montar aquela porra. Cara, uma vez, meu irmão tinha um. Aí ele aprendeu a resolver. Uma vez, não tava em casa, peguei o cubo, comecei a descolar os adesivinhos. É. Só que aquilo era duro pra caralho. É. E aquilo entrava na unha. Na unha. E aquilo era como um cutelo apunhalando a sua unha. Eu desisti, aí nisso meu irmão chegou e viu os adesivos. Ah, caralho, que merda, o que foi? Aí eu, não fui eu. E aí, como é que explica essa mão sangrando aí, então, cara? Mas enfim, depois, com a vinda da internet, eu aprendi a resolver o cubo mágico. Tem um garoto, acho que de 4 anos, que faz em 8 segundos, né? Cara, eu levo uns 5 minutos, mas eu resolvo. Tem um garoto aí que faz isso também. Não, mas tem gente que faz, sei lá, 4 segundos, 3 segundos. Tem um cara que resolve tocando violão. A gente falou até agora de uns brinquedos, mas assim que, sei lá... Não... Eram tangíveis, com a primeira, né, parcela do décimo ali, se caísse em outubro, já dava pros pais darem, né? Mas tinha também uns muito caros, né, Walter? Que é tipo bicicleta, né, cara? Bicicleta era algo caro, assim que não dava pra você ganhar no Dia das Crianças. Tinha que torcer muito pra chegar. Mas, ô Alexandre, você falava que a sua infância era de perrengues, mas na sua família tinha uma mobilete que vocês transitavam pelas ruas do bairro? Mas isso aí já foi anos 90. Ali, viu, Walter? Já ali as coisas já tinham melhorado. A frota de caminhão do seu pai já estava consolidada. Já tinha aumentado, exatamente. Já dava para comprar uma mobilete. Outras coisas que custavam uma bala também, tipo Autorama, né? Autorama era caro, né? Autorama era bem caro. Ferrorama, né? Ferrorama também era outra baba. E aqueles carrinhos de controle remoto. Hoje em dia você vai na 25 de março com 10 reais e volta com 16 carrinhos de controle remoto. Exato. Naquela época era muito caro. Pegasus e Colossus. Era uma baba. E lembra do Dragão? Aquele caminhão com 1 milhão de rodas? Nossa, aquilo. Cara. Uma criança, pra ganhar aquilo, tinha que estar assistida por paramédicos. Porque a possibilidade... de um coração pueril parar depois de abrir um pacote de dragão era altíssima. Sem falar, né, os já ditos aqui também, videogames, né, que também eram caros, assim, não se era trocado a cada 6 meses, como acontece hoje. Falando em 25 de março, pra quem não é de São Paulo, 25 de março é o Eldorado do contrabando aqui em São Paulo. É, muitos chineses, coreanos e outras nacionalidades vendendo produtos ilegais sem sequer um real de imposto. Brinquedos do Gugu. Ah, toca do Gugu. É, não sei o que, o burrinho do Gugu. O pintinho amarelinho do Gugu. Era hit. É engraçado que na 25 de março, mesmo se o brinquedo não é do Gugu, as pessoas falam que é. Tipo, geleca do Gugu. Não tem a cara dele na embalagem. Uma vez eu tava passando por lá e eu perguntei pra um cara: Cara, não tem a foto do Gugu na caixa, por que você fala que é do Gugu? Ele: senão não vende, né? E outras coisas que as crianças esperavam muito ganhar ali no pré-Dia das Crianças, aqueles produtos vindos dos programas de TV, exato, né? Exato, eram spin-offs de seriados como a moto do Chips. O Marcos Roberto Cardoso, que ouve esse podcast, tem duas motos do Chips pra vender até hoje. Estão na caixa, estão inteironas. Quem quiser, dê um toque pra mim que eu falo pra ele. Furgão do Esquadrão Classe A. Nossa, isso é o que eu pirava em querer ganhar, mas... E você falou lá do Pega Vareta ser brinquedo low cost, cara, mas tem outros também, que esses até chegaram ali na minha residência, tipo aquela mola maluca, né? Lembra? Mola maluca era a mola que descia escadas, não era? Eu lembro de um vai e vem? Sim. Que era uma insanidade, que era mais ou menos assim, duas cordas, no meio das duas cordas, uma tipo uma bola de futebol, americano. Aquilo tinha que, aquela brincadeira, ela tinha que terminar com 2 minutos de brincadeira, porque... Cara, começava a doer o braço e não fazia o menor sentido. E eu tenho certeza que a minha bursite que eu carrego hoje e faço fisioterapia... Eu já contei do que eu fui quase eletrocutado na fisioterapia? Não. A mulher encheu o meu ombro de eletrodos e falou assim... Vou colocar a máquina no mínimo. Aí eu vou subindo. Quando você não aguentar mais, você fala que eu paro. Aí eu falei, ok, só que a máquina tava ligada no 220 volts. Quando ela ligou, eu dei um grito. Meu cadeiro. Os cabelos arrepiados. Cara, eu parecia uma bobina de Tesla, saindo, saca? Do ouvido. Saindo aqueles raios, tipo uma bobina de Tesla. Nossa, meu, foi terrível. E o maldito que falou que a vida começa aos 40, né, cara? Que merda. Mas lembra de peteca também? Peteca era, peteca era outro uma bosta, brinquedo, cara, de low cost. E as meninas também adoravam. Bambolê. Bambolê, gente. Bambolê era um hit, sabe do quê? Mas aqueles caras com dor na consciência, comerciante que tem grana, né? No dia das crianças, vou dar presente pra molecada, dá bambolê, cara. E aquela bola de plástico. Bambolê e bola de plástico. Colorida. Bambolê pras meninas e bola de plástico pros moleques. E bala de banana oliveira. Isso chegava muito em casa, viu, cara? E o pega-varetas, né, como a gente falou. Falando em pega-varetas, como eu tinha dito, não vou ler o e-mail aqui porque ele é gigante, mas eu vou condensar a história. O nosso ouvinte, Ricardo Costa, falou, Alexandre, que ele ficava perto de um cara que vendia espetinho de gato, saca? É. Espeto de gato, que churrasquinho. Sim, sim. Aí o que acontecia? As pessoas comiam, jogava os espetos lá, ele recolhia pra fazer... Pra fazer pega-vareta. Cara, eu quase chorei. Quase eu mandei um pega-vareta pra esse cara. Olha que situação... Desconfortável que eu fiquei quando eu li assim, mesmo, porque a miséria era foda pra ele. O cheiro de patinho velho. Pior é quando algum tio se metia a dar uma ali de danioso lá e fazer também um presente pras crianças. Puta. Tipo telefone com um pote de iogurte. Cara, aquela galinha com um pote de iogurte, saca? Era uma bosta, cara. Meu avô fazia artefatos de bambu, cara. Então, mas ele fazia umas arminhas bacanas de bambu, assim. Outro ouvinte que mandou e-mail pra gente aqui foi a Rita Teruel, ela é lá de Recife. E ela disse que aguardava receber uma boneca da Lu Patinadora e ganhou uma caixa de linha e agulha pra bordar. Olha que terrível. Bosta, cara. Que decepção, hein? Já o Henrique Soares, lá de Curitiba, ele disse que pediu uma calça West Top. Olha só, ele pediu uma calça. E só... Acho que já era mais velho, com certeza. Calça West Top, gente, era um hit naquela época. Meu pai até hoje fala pra mim, você não acha uma calça West Top em algum lugar pra vender, não? Aquilo é que é calça. Existe aquela, pô, não eu tem acho mais. Acho que não, né, cara? Era da Alpargatas, né? É isso, exatamente. É. Então, mas daí o Henrique acabou ganhando uma calça de tergal feita pela avó, que já veio com um buraco de cigarro. Imagina. A avó era fumante. A avó fumante. E queimou, cara, na hora de costurar a calça. Que loucura, cara. Ouvintes do Agente 86, dê um curtir na nossa página lá no Facebook, Agente 86. E também dê sempre uma sacada no nosso site, agente86.com.br. Todos os nossos episódios estão lá para você dar uma sacada com todas as nossas memorabilias ridículas e fantásticas dos anos 80 e 90. Toda segunda e quinta-feira tem um episódio novo. E se você tem uma ideia de um episódio aí, se você tem uma história, mande um e-mail pra gente, o falecom@agente86.com.br. Essa dica foi dada por ninguém mais, ninguém menos que nós mesmos. Por quê? Porque o Dia das Crianças tá batendo as portas aí. É. E eu fico imaginando esse bando de ranhentos esperando ganhar um presente aí. E vai ganhar bosta essa nenhuma. Expectativa que era uma. Você vai dar alguma coisa pra sua filha? Não, não. Cara, vou até deixar uma dica aqui pra você. No passado, uma coisa que era muito comum era se usar roupas promocionais. É. Comum na perifa, né? Sim. Eu duvido que fazia assim. Do supermercado. Exatamente. Daquela concessionária de veículos. Sim. Do Bradesco. Nossa, meu pai, quando voltava do banco com camisa do Bradesco, eu já me achava o Bernardo Vôlei, né? Então, Olha só, curioso, Alexandre. O ouvinte Olavo Goulart, de Itaipava, no Rio de Janeiro, nos disse que uma das suas maiores decepções foi abrir um presente no Dia das Crianças e descobrir que tinha ganho uma camiseta promocional do Leonardo Brizola, do PDT. Hahahaha